O seu destino é você que vai escolher. Pense muito bem no que você vai fazer. Na vida do crime, não vejo resultado. O mundo tá perdido, toma cuidado. Relógio não para. Mano, você vivia em paz. Isso já foi muito tempo atrás. Eu curto rap, ando numa boa. Sempre respeitei a minha coroa. Eu te avisei, o crack é sem futuro. Fica na noia atrás do muro. Não consegue se controlar. A droga dominou, até parou de estudar. Só vive muito louco. Pare e pense um pouco. O papo aqui é sério, eu não quero visitar você no cemitério. Tá por aí no mundo, mas é em vão. Você já nem tem mais razão. Tem fulano que pensa que a vida é brincadeira. Eu dou um toque, usa droga é besteira. Ô mano, procura explicação. Eu não sou professor, nem do seu irmão. No meio da malandragem, só deu mancada. Na quebrar, a sua vida tá selada. Da brincadeira, de polícia e ladrão. Cuidado, cuidado com a traição. Dentro do Opala na maior adrenalina. Mano muito louco de cocaína. O PM é traidor, não dá pra confiar. Mesmo assim, periferia é meu lugar. Cada um faz o que quer. Agora seja o que Deus quiser. Encare a realidade. Carandiru, escola da marginalidade. O Senhor é minha luz e a minha salvação. Só Deus é solução contra a traição. Humano usou droga e desandou. Pode crer. No tempo ele parou. E foi um fato natural. Ele tá descontrolado, fora do normal. O maluco quer se drogar pra sair do sufoco. Do sufoco não sai a família que leva o troco. A vida é uma batalha, procura não dar falha. Na rua, tudo acontece. E a morte de irmão, ele não esquece. Na quebrada, PM mata pra ganhar o salário. No seu mundinho violento, ele ainda é um otário. E o povo vendo tudo na maior indignação. Toma cuidado com a traição. Toma cuidado com a traição. Toma cuidado com a traição. Toma cuidado com a traição. Toma cuidado com a traição. Não sei nada. A falsidade tá em qualquer lugar. Tem mano que eu não posso confiar. Lei daqui é assim, matar ou morrer. Você tem que ter sorte pra sobreviver. O que aconteceu? Tá injuriado no crack, você tá viciado. A vida é uma só, pra matar ninguém tem dó. Já escapou da morte, então continua tendo sorte. Mano, você falou pra mim, por que será que tem que ser assim? O seu destino foi você que escolheu. Agora não me diga que se arrependeu. Então é tarde demais, não adianta querer voltar atrás. Boy, aqui não tem cena de novela. Tem outros fulano atrás de uma cela. A cadeia é um motivo pra muito ladrão. Nossa lei é a pobreza, tá na multidão. Na minha vida, eu quero paz. No mundo do crime, não entro mais. Amanhã é seu amor, tudo põe ao coração. À noite o filho sai da preocupação. Totalmente dominado pela maldade. Essa é a história da realidade. Anda ligeiro. O oitão engatilhado, pra cima e pra baixo, apavorado. Ele ainda lembra do passado. Na zona leste, toma cuidado. Aqui gente ruim, mas também gente boa. Gente sofrida e humilde e trabalhadora. No meio da malandragem não pode vacilar. Periferia é o meu lugar. A traição é um vício contagioso. Fica na área de rolê, é perigoso. A sua vida tá perdida. O mundo da droga é um caminho sem saída. Procuro viver a vida pela razão. Toma cuidado com a traição. Toma cuidado com a traição. Toma cuidado com a traição. Toma cuidado com a traição. traição. Aqui na leste, tudo acontece. Crime, vingança, ninguém esquece. A bandidagem é foda. Andar armado, hoje em dia virou moda. No modão, o que manda é a lei do mais forte. O povo sofre e convive com a morte. Na madrugada, já se foi mais um. Na minha vizinhança, assassinato é comum. O mano já perdeu a esperança. Se vendeu pro traficante, matador de criança. Eu não passo pano pra ninguém. Mano, então veja quem é quem. Polícia é polícia, ladrão é ladrão. Entrega até a mãe pra ter dinheiro na mão. Aquele mano da dó. Não seguro, B.O. Aqui não vem ninguém pra ajudar. Pilantra chega todo dia pra aproveitar. Meu Deus, aqui parece um pedaço do inferno. Proteja o meu povo, meu pai eterno. A maldade predomina. A mente do gambé, parado na esquina, se sentindo um rei, de revólver apontado. O mano tá zoado, todo apavorado, não deve nada, mas já tá aguentado. Se falar, toma soco, se correr é finado. 4 tiros na noite, o sangue, o chão. O dono do cano saiu fora como um cão. A vítima ficou caída lá. Nem a lei, ninguém apareceu pra ajudar. No silêncio que ficou, dava pra ouvir a voz do assassino antes de sair. Isso aí, só mais um corpo, ele não vai levantar, ele tá morto. Mano, sei lá se isso continuar, tenho até medo da revolta, mas eu vou ter que participar. Eu tô querendo ficar só em paz, meu povo tá sangrando, eu não aguento mais. Eu morri me defendendo, então não foi em vão, ninguém vai me pegar na traição. Toma cuidado com a traição.